Chinaman 310, controle. Na escuta, prossiga. Suba restrito ao nível de voo 330 e voe direto Romeo Fox 08. Afirmativo, restrito então ao 330 na prova do Romeo Fox 018, Chinaman 6310. Azul 4070, com frete final LS, chame a torre 1895. 6950, 70, obrigado. Confirmo 4070, torre 1895. Firmo, 1895. 1895, obrigado. Torre Salvador, boa noite, azul 4070, final, estabilidade. Azul 4070, autorizado pouso, pistola 0, vento 080 graus, 7 nós. Pouso no 04070. 4070, solo 51, livrar na direita, 1211. 1-1-4070. Alô, Salvador, boa noite, azul 4070. 4070, boa noite, táxi Alfa, Kilo 43, atento ao sinalizador, posição prevista 4 Lima. Alfa, Kilo 3, 4 Lima, 4070, atento. 45, antena 12685. 55, 2085, 63190, boa noite. Fora. 63103, está autorizado o sinal, e ele é aqui, RIP, 190. Tem condições de interceptar essa proa ou solicita vetoração para interceptar o ônibus? Não tem condições nessa proa. Gente, autorizado interceptar e quanto estabilizado? 6313. Suportará 6313. Afirmativo, é aproximação visual que você deseja? Ela intercepta o INS por meios próprios de produção. Cliente, está autorizado, tem referências no setor? Afirmativo totalmente visual. Cliente, está autorizado, 6313. Não seja visual com a pista? Afirmativo, visual com a pista. Ok, complete final, ILS X-Ray, chama a torre 1895. 1895, obrigado. Beijão. Check-trem, autorizado pouso pistão 1-0, vento 1-0 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso 1-0, pé baixo travado, 6313. Xanaia 6313, no solo 58, ao liberar via Fox, solo no 21, no decimal 1. Via Fox, 21, 6313. Boa noite, fax de Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 6313. Isso, mantém nível 060, aguarde LS, aguarde procedimento. Procedimento LS X-Ray, aguarde. Corrijo. 4330, canal de identificação, chegada à área, aguarde procedimento LS X-Ray, pique no 010, ajuste no 014. Afirmativo 050, Mari X-Ray, procedimento TAN 3605, ajuste 10014. Afirmo. Obrigado. para pushback, estacionamento 38, Onozinho. 3-5, autorização para o início de táxi. Tomaremos. No táxi 38, 15, 143 a bordo, 3 horas e 50, alterno no Galeão. Táxi à direita via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 0 no 4. Índia, direita, 1895, uma boa noite. Vai atingir 050, TAM 3305. 2000 autorizado LS, permanece ajuste, TAM 3305. Tá ok. 2000, pode descer da presente ou mantém restrito e TAP 5000? Da presente, o número 1, da 3305. Ok, presente 2000, uma reportagem estabilizada, 3305. Controle de Salvador, está 3805. A 3805, contato, suba o nível 340 no perfil da saída dela. Da El 340, 3805. Localizador visual, o 3305. Tá 3305, para final torre 1895. 1895, muito obrigado e até já. Tá 3895, pode aprovar, Dael? Prezado direto, Dael. Dael, 3895. Estabilizando o localizador, 2.6 milhas para Simbra, visual. 2305, pouso autorizado, uma centena com 612, 1014, 290. Pouso autorizado, grato, 3305. Controle Salvador, há a possibilidade do TAN-3815 aprovar Mótima? Aguarde, TAN-3815. Aguarde. Alô, Salvador, boa noite, eu tenho 305, levou na foto. 3305, Alfa Juliette, Portal 05. 1707, informação vítima, descendo 160, cruza 2707, identificação. Desça e mantenha o nível 040 na chegada. Bom, se eu gosto do procedimento elétrico, Ray. Desce 040, azul 707. Fechando o guia para o 2707. Eu não entendi. Desce via o 2707. Está seu critério, é número 1 para pouso, 2707. Ok, desce então até 40040, 2707. Chama Recife agora na frequência 125. 5-1, Terno 33, sinal 25. 25-1, 3-3-2-5, pô. Do 2707, desça via até 2000, cruzando o sinal LS. Descendo até 2000 agora, azul 2707. Erro. Salvador, o 970 da Gol, passo 250, boa noite. Bom, 970, ascendente estação, desta via chegar na Mari, para 3000, ajuste no 014, aguarde o procedimento LS2 aí. Na Mari para 3000, aguardando. Quanto é a Juvaduna? Prezado, e está livre se das restrições do Gol 970. Hã? Ah? Duna para 3000, velocidade secretária, Gol 970. Obrigado, Gol 970. Salvador, boa noite, airport call 019, descend level 160 level. Airport call 019, foca aí dentro, descend mantém flight level 050, via bump arrival, flex LS X-ray. Descend level 50, bump arrival, LS X-ray, runway 10, airport call 019. Boa noite, 6224, informação Victor. 6224, acendente de estação, disse que mantém o 060 na chegada Mari, agora o procedimento LS3, ajuste no 014, o 6224. Identificou a chegada Mari para 060, 1014, ajuste no 0014. Estável no procedimento, o esquezo 2707. Procedimento LS Zulu, complete, chama torre 18 decimal 95, azul 2707. Quem chama a torre agora, azul 2707. Frequência da torre por 2707? 118, decimal 95. 1895. Torre azul 2707. 2707, livre pouso, pista no 0, 080 graus, 5 nós, o ajuste no 0 na 4. Tem livre pouso, 2707. Comando 2707, livre pouso chão 0. Uma centena com 5. Cliente, livre pouso 2707. 707, no solo aos 37, direita, 1-2-1. Direita, 2-1. Obrigado, senhor. Boa noite. Boa. Solo Salvador, boa noite, azul 2707. Boa noite, 2707. Tá, que está autorizado, Alfa Kilo, para o Pátio 3. No Pátio 3, fique atento aos sinalizadores. Alfa Kilo até o Pátio 3, azul 4, perdão, 2707. Turno novembro, essa identificação, reporte para descida, ajuste no 014, mantendo-se em regras visuais, essa é a turno novembro. Separar os traços, essa é a turno novembro. Essa é a turno novembro, desça para o estudo de tráfego. Bom, 970, desse mantenha 2000. 2000, vai 970. 970. O Chanel 6224, pode decidir? Chanel 6224, vou direto no rumo de Duna, desse mantenha 3000. Grato, pro de Duna, 3000-6224. Você mantém a velocidade até mais próximo para seu número 2, a Chanel 6224. Afirmativo, senhor. Indicado agora 240, vai manter até Duna. É Portugal 019, descendo mantém 4000, altimeter 1014, and 22009. 22009, descendo 4015, is 1014, Portugal 019. Pelo novembro, vou ir para o setor de Itapuã, é pelo novembro. 1970, complexo final S, M Torre, 1895. 1895, obrigado. Oceané 6224, desse mantenha 2000. 2000, 6224. Salvador, boa noite, bom 1970, bom 1970, identificação, boa noite, desse mantenha o nível 050, aguarde procedimento ILS aqui do Rio, ajuste no 014. 1014, ILS aqui do Rio, bom 1970, seria possível pro Itap, tá presente? Foi direto Duna, bom 1970. Direto Duna, 1970, obrigado. É Portugal 019, Cinema 3000. If visible, reduce the 1909. 3000, speed 1909, Portugal 6224, confirmando após Duna, está autorizado o procedimento? Estimativa em Duna, autorizando interceptar e compressar o final do procedimento. Oceano 6224. Ciente, informará estabilizado.